is growing in your eyes. Tell me where. spaces between us. You have come to show you the one. Near, far, wherever you are, I believe the heart of we'll be right back. time for keeping your head down, forgetting all the day. Is there a time for cooler lipstick? A time for cooling hair? Is there a time for high street shopping? To find the right dress to wear, here she comes. Suspicious Minds no Flash House. Conferimos aí também Messengers, Miss Sarajevo, Celine Dion, My Heart Will Go On, Imagination, Just an Illusion. Também tivemos aí Gazebo com I Like Chopin. E começamos o programa de hoje com Erasure, A Little Respect. Não acabou não, tem mais um bloco pra rolar. E esse bloco que vai chegar aí é uma surpresinha que eu trouxe pra vocês. Então, não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:35. Rio Sul Rádio Serviço. Você conhece o Aedes aegypti? É um mosquito que mede menos de 1 centímetro. Tem cor café ou preta e listras brancas no corpo e nas pernas. Ele transmite o vírus da dengue, o da chikungunya e o zika. O mosquito coloca seus ovos na água, independente da limpeza dela. E qualquer objeto ou local serve de criadouro. Mesmo numa casca de laranja ou numa tampinha de garrafa, se houver um mínimo de água parada, seus ovos se desenvolvem. A dengue, a chikungunya e a zika provocam vários sintomas graves, podendo levar a pessoa em situações delicadas. Além de que o zika vírus está ligado à microcefalia. Vamos todos colaborar com o combate do mosquito Aedes aegypti. Eles preferem ficar em locais escuros, como atrás das portas, do sofá, da geladeira e outros itens. Portanto, é importante a limpeza diária de todos os cômodos da casa. Realize uma faxina em seu quintal, observando se não há água parada, dentro de latinhas, garrafas pets e outros objetos que possam acumular água. O mosquito adora plantas, pois elas fornecem o alimento necessário para poderem voar e realizar outras atividades de deslocamento. Pesquise e saiba mais sobre o mosquito. Diga não à dengue, à chikungunya e à zika. Todos juntos combatendo o Aedes aegypti. A Rio Sul Rádio toca as melhores músicas do mundo. Confira. Itália. Não basta só falar. Tem que tocar. Rio Sul Rádio. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House traz uma surpresa. Só nacionais. Isso, mixadinhas, em versões dançantes. Então é o seguinte, a gente começa com Rita Lee, Divagando. Aumenta o volume e confere, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Divagando. Devagar, quase parando de pensar. En passant, câmera lenta de manhã, o tempo voando, passando batido nos Coloquei no chão. Eu vou anda devagar. Mas deixei a luz entrar primeiro. Todo meu passado iluminei. Não. passageiro, a gente ainda se mata primeiro. Uma onda segue a outra, assim o mar olha fundo, assim o mar olha fundo. É, brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Especial no Flash House. De vez em quando eu faço umas gracinhas, não é? E tá aí mais uma. Um bloco só de músicas nacionais, mixadinhas em versões dançantes, pra agitar aí o seu sábado. Você conferiu aí o Rapa com Mar de Gente. Também tivemos Engenheiros do Hawaii, Infinita Highway, DJ Marcante Mix. Foi o que fiz. A anterior também, tá? RPM Juvenilha, as duas eu fiz. Uma em 2021, a outra por aí. Mais ou menos na mesma época. Conferimos também Roberto Carlos com o Portão Sublime Tyson Free. E começamos o segundo bloco do Flash House de hoje, que foi especial, esse segundo bloco, né? De músicas nacionais, com Rita Lee divagando. Eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira, da surpresa. E se Deus quiser, semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do Flash House pela Rio Sul Rádio. Um abraço e fui. O passado de presente pra você, Flash House. This is your radio station number one in Brazil. Hi, this is Alan Parsons. Hey, this is Avril Lavigne. It's a damn cold night. I'm trying to figure out this life. Playing the hit. From Resende, top of Rio de Janeiro, Rio Sul Radio. Conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites, atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Ótica. E a atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo, visão simples até 2 graus. Nova Ótica, Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro, através do site riosulradio.com ou de diversos outros aplicativos e dispositivos, tais como Smart TV, Apple TV, celulares, tablets, computadores, etc. Seja bem-vindo. Boa noite. Another city, another show, curtains up and away we go. In the hotel bar the party's starting, lots of laughing, lots of flirting, happy faces, total strangers, looking for love in all the wrong places. I can't imagine waking up with anybody else but you. You don't, living up to expectations, sometimes out of desperation. For me, no solace could be found. A heavy lies the head that wears the crown. All these memories are too till sharp. Thank you, girl, for saving my heart. I can't imagine waking up with anybody else but you. There's only one place where I belong. Why got every man the woman? The windows just face the backyard.